retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, senhores e senhoras ouvintes da Rádio Mundial. Bom dia, Pedro, que está aí inteiraço na mesa de som. Depois das comemorações de ontem, aqui na rádio, nós tivemos a reunião de confraternização, que foi o que a doutora Mônica falou. Aqui quem vos fala é Miguel Ferrari, sou biofísico, psicólogo e marido da doutora Mônica. E hoje vou abordar um tema muito importante. O tema é como cuidar do seu empréstimo. Não é um programa econômico, financeiro, mas vocês vão entender mais tarde. Mas antes eu gostaria de falar que eu deixei pendurado na semana passada, no programa de, eu dizia que eu ia falar sobre uma historinha. Estava falando de um assunto, de se apegar a convenções passadas, de acreditar que só no passado era assim, então vai ser sempre continuar assim. Então, a doutora Mônica estava falando isso. Quando eu ia falar, era a final do programa, então eu acabei não falando nada, né? E olha, nós devemos sair dessas amarras e tentar inovar, fazer as coisas novas, pensar em como estamos vivendo e que podemos fazer para melhorar essa maneira de viver e não ter doença. Não devemos acreditar em pessoas de qualquer área de profissão que diz que nós não podemos melhorar. Isso é importantíssimo. Mas a minha historinha é a seguinte. Havia um casal recém-casado que estava preparando a ceia de Natal. Nada mais apropriado do que esse período do ano para contar essa história, né? Os dois estavam na cozinha e o marido reparou que a esposa cortava um pedação do peru antes de colocar a travessa no forno. Aí ele chegou e falou: que desperdício é esse? Mas bem, por que você cortou as pontas do peru antes de colocar no forno? Aí ela responde: não sei, porque minha mãe sempre fazia assim, mas eu vou perguntar para ela. Alô, mãe? Eu queria saber por que você cortava as pontas do peru antes de colocar no forno. Aí a mãe falou assim: ah, não sei, filha. Sua avó sempre cortou as pontas do peru antes de colocar no forno. Mas eu vou perguntar para ela. Alô, vó? Eu queria saber por que você sempre corta as pontas do peru antes de pôr no forno. Ah, minha neta! O que acontecia era que na época que eu me casei, os fogões eram muito pequenos e o peru na travessa não cabia no forno. Portanto, eu cortava as pontas para enfiar no forno. E isso vai passando de geração a geração, né? Quer dizer, você imagina. Então, eu contei essas historinhas para vocês, pensando, enquanto a doutora Mônica dá as dicas, vocês vão pensando aí e vamos ver o que vai acontecer hoje. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, senhores ouvintes. Eu sou Mônica, dentista. Pratico uma odontologia desintoxicante no meu consultório. E sou esposa do Dr. Miguel. E realmente muito interessante essa historinha. Nós temos realmente muito a pensar sobre isso. Hoje eu vou continuar conversando rapidamente, porque o Dr. Miguel tem muita coisa para falar sobre como cuidar do seu empréstimo. Mas eu vou só repassar o que eu falei da última vez sobre o exercício físico, que muitas pessoas perguntaram, não compreenderam o que eu falei sobre os três tipos de saúde. Eu vou falar novamente, que é muito importante, de acordo com o nosso propósito aqui. Nós estamos aqui, para quem nunca nos ouviu, ou para quem nos ouviu só algumas vezes, para ajudar você, ouvinte, a retornar conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. E nesse paraíso, existe saúde, prosperidade e paz. Ou seja, não existe doença, não existe conflito, não existe pobreza. Como nós podemos fazer isso, então? existem algumas dicas, algumas formas de você mudar a sua vida que não são difíceis. Você só precisa se manter neste tipo de vida, neste novo tipo de vida. Ter paciência e tentar e aceitar, tentar aprender. Então vamos lá. Existem três tipos de saúde. Existe a pessoa que tem muita toxina no corpo circulante, mas também tem muito vigor físico. Então, essa pessoa consegue eliminar essas toxinas. Como ela elimina? Através das doenças, purificando o organismo dela através das doenças. Essas doenças podem ser leves, moderadas ou graves. Mas essa pessoa consegue eliminar porque ela tem vigor físico. Porque toda vez que você tem toxina, você tem que tirar essa toxina do seu organismo de alguma forma. Existem os meios normais de eliminação das toxinas. Nosso suor, urina, fezes, até vômitos. Existem todas essas formas, lágrimas, saliva, de eliminar as toxinas. Mas quando essas toxinas... Esses são os meios normais de eliminação. Mas quando elas atingem uma quantidade muito grande, o organismo lança a mão de doenças para eliminar. A gripe, por exemplo, é um dos grandes meios de eliminação de toxina, de uma forma grande, uma quantidade grande de toxina. Então, essa pessoa que tem o grande vigor físico e grande quantidade de toxina, consegue eliminar também através das doenças, essas toxinas. Existe um outro tipo de saúde, a pessoa que tem muita toxina e pouco vigor físico. Essa pessoa está com problemas, porque ela tem as toxinas em excesso, mas não tem a força no organismo dela para eliminar. Então, essa pessoa é uma candidata a doenças crônicas, ela não consegue se livrar das doenças. São doenças crônicas, como um problema renal crônico, um problema hepático crônico. A pessoa que fica sempre em estado de doença, uma doença leve, uma doença constante que ela não consegue se livrar. E a pessoa não tem qualidade de vida, não tem saúde, não tem prosperidade e não tem paz. O que essa pessoa precisa fazer em primeiro lugar é aumentar o vigor físico para conseguir eliminar essas toxinas, conseguir ter saúde e, consequentemente, pode trabalhar, pode ter prosperidade. E conseguindo ter prosperidade e saúde, ela vai ter paz também na vida dela e na vida de todos que estão com ela. E o terceiro tipo de saúde é o que todos nós queremos. É a pessoa que tem muito vigor físico e pouca toxina. Pronto. A pessoa não fica doente nunca, está sempre bem, está sempre apta a ter novas ideias, a pensar com clareza, a trabalhar, a ser criativo, a ter prosperidade e, consequentemente, trazer paz para a vida dela e da família dela. Então, eu repeti esses três tipos de saúde hoje por causa também do nosso tema, como cuidar do seu empréstimo. Porque colocando o exercício físico na sua vida, pelo menos meia hora de caminhada todo dia, mas não é uma caminhada leve, não, parando para olhar a vitrine. É uma caminhada constante, uma velocidade boa que você sue, pelo menos meia hora por dia, para você ir colocando e conseguindo esse vigor físico todos os dias. Não é para você, hoje não deu, hoje eu tô cansado, qualquer hora do dia. Tô de mau humor. Não. Não precisa ser na esteira, pode ser na rua, pode ser no parque, mas fazer esse exercício físico todos os dias. E agora eu vou passar para o Dr. Miguel e ele vai conversar com vocês, falar com vocês com muito bom humor, como sempre, como cuidar do seu empréstimo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Bom, e aí, pessoal, já pensaram na historinha que eu acabei de contar no começo do programa? Pois agora eu gostaria de contar uma outra historinha para vocês poderem entender o meu tema de hoje, que é como cuidar do seu empréstimo. Bom, todos nós, algum dia na vida, já pedimos emprestado alguma coisa para um ente muito querido, certo? Já pedimos um brinquedo emprestado para um amiguinho, já pedimos uma roupa emprestada para uma amiga, e principalmente as mulheres fazem isso, né? Já pedimos a casa de campo ou a casa de praia emprestado para os nossos pais. Já pedimos aquele carango, deixa eu retraduzir isso, na minha época carango era carro, tá? É assim que era chamado caramba, não sei. Para o nosso melhor amigo, para impressionar aquela garota que estávamos apaixonados. Bom, quando a resposta era positiva e recebíamos o objeto emprestado, como a gente tratava daquele objeto até devolvermos? Eu não acho que nós emprestávamos uma roupa e não se importava se ela rasgasse ou ficasse suja. Eu não acho que se recebêssemos um carango emprestado do pai ou do melhor amigo, a gente ia sair rasgando as avenidas por aí e se batesse, paciência. Eu não acho que se recebêssemos a casa de praia emprestado, a gente iria detoná-la. Não era assim que a gente fazia, não é assim que a gente faz. Eu acredito que se recebêssemos qualquer coisa emprestada de nossos entes queridos, como pai, mãe, irmãos, melhores amigos, etc., a gente iria cuidar com todo o cuidado do mundo para continuar merecedor da confiança de quem nos emprestou aquele objeto, certo? Se por acaso um acidente acontecia, como manchar a roupa ou arranhar o carro ou sujar uma parede da casa de praia, eu acredito que ficaríamos desesperados e tentaríamos o quanto antes resolver o problema para podermos devolver o objeto emprestado. Concorda comigo? Não mediríamos esforços para encontrar profissionais que pudessem colocar aquele objeto como novo, não é mesmo? Então, senhores ouvintes, eu vou agora surpreender vocês. Vocês sabiam que estamos aqui vivos nesta terra por empréstimo? Vocês já perceberam que nada lhe pertence? Vocês acham mesmo que este corpo que vocês estão usando, esta casa que vocês estão morando, esta comida que vocês estão colocando na sua mesa, este dinheiro que vocês estão gastando lhe pertence? E vocês podem ficar apegados a esses objetos? Surpresa! Quem emprestou tudo isto que vocês têm agora foi Deus. E a Ele pertence todos esses objetos. E cabe a nós retornarmos esses objetos intactos e em boa condição de uso. Ou seja, se você mancha uma roupa emprestada, você não vai correndo e enche de cândida, né? Pois vai só piorar a situação. Correto? Então por que você sente alguma coisinha no seu corpo que pertence a Deus e já sai se entupindo de remédio? Por que você não toma cuidado de você mesmo para poder devolver em boas condições o seu objeto emprestado de volta a Deus? E como podemos manter o nosso objeto emprestado, nosso corpo, em ótimas condições? A resposta é muito simples. É só se manter em consonância com a natureza e utilizar as leis divinas como sendo as suas próprias. Vocês já repararam que os animais na natureza, bem como as plantas, não ficam doentes? E quando ficam, é realmente o fim. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que os homens da caverna e outros ancestrais nossos sobreviveram até os nossos dias através das diversas gerações sem terem utilizado remédios químicos e sim utilizavam o que a natureza criada por Deus colocava à sua disposição? Nós estamos falando aqui há mais de milhões de anos, né? Então como é que nós estamos aqui hoje se só o remédio é que faz a gente viver? Vocês sabiam que na cidade de Pompeia, na Itália, que eu vou contar uma nova historinha, que se situava na base do vulcão Vesúvio, existia 13 mil pessoas, e que quando Vesúvio erupiu, no ano 79 a.C., todos morreram soterrados nas larvas desse vulcão, e os únicos animais que morreram, cavalos e cachorros e outros assim, eram aqueles que estavam presos pelos homens. Ou seja, todos os seres que estavam em consonância com a natureza conseguiram escapar, os outros não. Por quê? Porque os homens aprenderam os animais. Os animais, não tinha animal lá quando enterraram. Nós fomos visitar, eu e a doutora Mônica, há 2 semanas atrás. E não tinha animais. Mas uma cidade de 13 mil habitantes, óbvio que tem que ter muitos animais, né? Era uma grande cidade naquela época. Então, queridos amigos ouvintes, Vocês estão amarrando em meio à avalanche de larvas do vulcão? Vocês estão em consonância com a natureza e estão tratando bem do seu corpo para devolvê-lo a Deus em boas condições? Olha, neste momento, para você mesmo, internamente, dentro de você, o que você é capaz de enxergar? Você está enxergando os seus órgãos trabalhando harmoniosamente da mesma maneira quando você nasceu e fazendo você viver tranquilo e sem dor? Ou você está vendo os seus órgãos fazerem o melhor que podem depois de terem sido semidestruídos pela química não consonante com a natureza, chamado remédio? Ou com a intervenção intempestuosa de um ser que não é Deus, e sim só um ser humano? Neste momento, você deve estar pensando: o meu corpo que me foi emprestado pelo meu melhor amigo, Deus, está meio desgastado pelo uso, pela idade, por mil motivos que não vêm ao caso agora. Mas que posso fazer a partir de hoje? Eu vou dar uma resposta para você pensar. Você pode, a partir deste exato momento que você está ouvindo isso, agradecer a Deus que você está vivo e que vai cuidar bem do seu empréstimo, fazendo ações corretivas, como a utilização de produtos que estão consoantes com a natureza. Ou seja, você vai se alimentar no momento certo e de alimentos orgânicos, conforme o que falamos nos programas anteriores. Você vai fazer exercício de caminhada mínima de 30 minutos, como a doutora Mônica acabou de falar. Você vai acreditar que Deus está no comando e por isso você pode prosseguir sem medo. Porque o medo é um grande problema que nós temos, um grande obstáculo que nós temos que enfrentar. Você vai tomar água o suficiente durante o dia. Todo dia nós temos que tomar água. É muito importante essa parte. Você vai entender o seu organismo e, se ele estiver dando algum sinal, compreenda, acolha e tome as providências necessárias, preferindo sempre fitoterápicos, chás, homeopáticos, florais, ortomoleculares, isopáticos e etc. E como talvez não saiba como é e quais remédios desse tipo utilizar, então pode procurar um especialista nessa área, que irá te auxiliar. Então você usa um especialista que está em consonância com a natureza para te orientar como tem que ser feito. Note bem, Deus não fez as doenças, portanto, elas não existem. Assim, qualquer sintoma que você possa ter, dores de cabeça, dores de barriga, dores na coluna, problemas respiratórios, problemas renais, diabetes, dores em todos os lugares, poderão ser resolvidos pela biofísica, pois esta é uma medicina em consonância com a natureza, e que poderá resolver qualquer problema orgânico, sendo feito tratamentos individuais e únicos. Pois vocês, caros ouvintes, são seres únicos. Nós todos temos todos os órgãos iguais, todas as peças iguais. Todo mundo tem um dedão, todo mundo tem uma cabeça, um estômago, um pulmão. Porém, se você utilizar o seu dedão na Polícia Federal, você só é uma única pessoa. O meu dedão é do Miguel. Meu filho tem um dedão também, mas não adianta, ele é outra pessoa, não é Miguel, ele é Guilherme, ele é Marcelo, entendeu? Então não pode, não existe duas pessoas iguais. A mesma coisa Deus fez dentro da gente. Não existe dois fígados iguais, não existe dois pulmões iguais, não existe dois intestinos iguais, não existe duas colunas iguais. Todas são diferentes uma da outra, mas tem as mesmas pulsões, e isso faz com que a gente viva. É isso que vocês têm que ter em mente sempre, né? Então, agora eu acho que ainda temos um pouco de tempo. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito, doutora Vânia? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre aquela historinha que você começou a contar para falar sobre os... falar para os ouvintes sobre qual o significado da avó cortar e colocar no forno. E por que que a mãe e a neta fizeram a mesma coisa? É, então, aquela historinha, né, para aqueles que não estavam ouvindo no começo, a historinha do peru, que sempre acaba sendo reduzido, é muito típica, né? A gente sempre copia a nossa geração descendente, né? Ascendente. Então, os filhos sempre vão copiar os pais, né? Agora, quando os filhos resolvem mudar o comportamento que era dos pais, eles vão ter outros resultados. Então, as pessoas costumam falar que é hereditário. Um câncer é hereditário, um diabetes é hereditário. Não é bem assim. É o comportamento que se tem que chegou àquele resultado. Então, se você não tiver o mesmo comportamento que seus pais tiveram, então você não vai ter o mesmo resultado. Se você estiver cortando a ponta do peru, como a sua avó cortava, como a sua mãe cortava, com certeza você vai ter um peru menor também nesse Natal, né? E é a mesma coisa, se você tiver o mesmo comportamento, com certeza você vai ter o mesmo resultado que seus pais tiveram. É esse que é o ponto interessante que a gente tem que pensar. E tem que cuidar desse empréstimo. Então, muitas vezes, essa pode ser a causa do que nós chamamos de doenças hereditárias? É a grande causa. É a grande causa das doenças hereditárias, né? Meu pai, por exemplo, era diabético. Meu avô era diabético. E nessa idade que eu estou, eu devia ser diabético. Mas eu não sou. Ué, então, arrebentou o DNA. Arrebentou a célula. O que aconteceu? Eu não copiei os comportamentos do meu pai, né? Meu pai ele implodia. Ou seja, toda vez que ele ficava nervoso, ele não transparecia, ele não parecia que estava calmo, mas dentro dele estava uma borbulhação só. Eu vim perceber isso muitos anos depois, quando ele já tinha uns 80 anos e eu uns 40 mais ou menos. É que eu comecei a perceber, meu pai não é calmo daquele jeito que ele parecia, não. Ele é explosivo, só que ele não explode para fora, ele implode. E óbvio que os órgãos vão começar a sofrer todas essas pressões, né? Então é isso que acontecia. E com esse exame que você faz no seu consultório de biorressonância, você consegue ajudar as pessoas a identificar esses comportamentos que elas estão apresentando no momento? Claro, isso que é o truque da biorressonância, isso que é a beleza da biorressonância. Por quê? Cada um é um. Então, como doença não existe, então o que, que nós vamos tratar? Não vamos tratar doença, não vamos ficar preocupados se o camarada tem diabetes, se tem câncer, se tem o quê. Nós vamos ficar preocupados com a pessoa. E a pessoa é que nós vamos direcionar para ver o que ela realmente tem, qual é o comportamento dela, como ela está vivendo. Todas as perguntas mais estranhas possíveis eu faço no meu consultório quando entra um paciente. Eles chegam lá: olha, doutor, eu estou com uma dor na coluna, aqui na lombar. E eu pergunto coisas do tipo: como ela vive? O que aconteceu há 5 anos atrás, quando ela brigou com o marido e tudo mais? O que tem a ver com a coluna de hoje? Né? Nenhum médico tem paciência de ficar ouvindo essas histórias todas. Ou quando a pessoa está com muita dor de garganta, eu já te ouvi perguntar várias vezes: o que você deixou de falar para alguém? É, exatamente. Então, né? Mas o que tem a ver? Estou com dor de garganta, estou com a amígdala inflamada, né? Aí eu fico louco da vida com esse negócio de amígdala inflamada e ter que tirar a amígdala e não sei o quê. Não, mas não é assim. Nós somos um todo. Nós somos psicológico, espiritual, mental, e a parte do organismo. A parte do organismo é esse empréstimo aqui, né? Quer dizer, nós temos a parte espiritual, nós temos a parte mental, e Deus nos dá esse empréstimo aqui, que é esse corpo que nós estamos. Nós estamos emprestados aqui na Terra. Sim, embora o corpo vá voltar ao pó quando nós formos embora, né? Não vai ser realmente devolvido, mas nós vamos devolver o que é mais importante, né, que é o nosso espírito. E se o nosso espírito, se o nosso corpo estava lotado, cheio de toxinas, devido à identidade espírito-matéria, o nosso espírito também vai estar cheio de pontos negros, sujo. E Deus nos deu ele limpinho, ele transparente. E nós vamos estar devolvendo um espírito sujo, cheio de mácula, cheio de porcaria? Eu acho que não é uma boa ideia. Ele não vai gostar muito de ter essa devolução. Ele ficaria muito mais feliz, muito mais contente por nós, se nós devolvêssemos um espírito branco, transparente, do jeito que nos foi entregue. Com certeza. É como as pessoas agem nos empréstimos aqui, né? Que eu contei. Se você pega, principalmente as meninas, né? As meninas têm mania, nós temos 4 filhas, então é uma confusão de um emprestar a roupa da outra, e depois uma engordou mais que a outra e esticou a roupa, vira uma confusão. E dá umas brigas no caso disso que você nem queira nem saber. Por quê? Porque o empréstimo não foi muito bem claro, não foi muito bem tratado. Então você usou a roupa, você sabe que não cabe na roupa e usou do mesmo jeito. E muitas vezes a gente faz isso. A gente usa de qualquer jeito o nosso corpo, usa de qualquer jeito a nossa vida. Que coisa é essa? Preste atenção. Vamos devolver a Deus o que a gente tem em perfeitas condições. É verdade. Então eu lembro os ouvintes, o nosso telefone é 3081-0829, 3081-0829. E o nosso site www.clinicaos5pilares.com.br. Nesse site tem os nossos telefones e o nosso e-mail também, caso o ouvinte queira gerar alguma dúvida sobre o assunto que nós abordamos hoje. Então, aí nós estamos acabando o nosso tempo, né? Nossa, que confusão que eu fiz aqui. Eu pensei que eu já estava acabando, eu não acabei. Ou será que eu já acabei? Já acabei? Já estamos no final? É? Já estão falando que vão cortar meu pescoço aqui. Então eu gostaria que vocês pensassem na nossa historinha e que vocês soubessem que nós estamos lá para ajudá-los. Um bom fim de semana. E espero que não se torne uma Pompeia e se soterrem nos vulcões que acontecem dia a dia. Ok? Um bom fim de semana. Um abração, Pedro. Obrigado pela ajuda. Beijão, dona doutora Mônica, e beijão, seus ouvintes. Até logo. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.